Salvador, boa noite. Rio 9642, passa 1500 na sua escuta. Rio 9642, contato radar na decolagem, suba ao nível 300, saída Gole, transição Gonza, 9642. Atualizado 300 na Gole Gonza, 9642. Sol total, 9606, via Juliette com 08. Total 9908, a linha mantém a 10. Está livre da linha e mantém a 9908. Poderia confirmar o NIT com 606 ao 08? Afirmo, 08. Obrigado. Autorizado a linha decola, o vento de 1.40 graus com 5 nós.